might do that. Boa tarde, bom dia, 3304. Não, 3304, acione o transponder 5442. 5442. Alocado. .3304, contato radar, cruzando 3.500 pés, suba para nível de voo 360, voo direto a Elefa. Elefa para o 360, 3304. Está autorizado o pouso, voo 271? Está sim, 271, 00 graus com 089. Sim, livre pouso, voo 271. Xanã é 6311, complete final R9, chame a torre, frequência 118, decimal 95. M3 no 1, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Voo 2171 no solo do nosso site, libera a direita, via Taxi Fox, no 21 decimal 9. 219, boa, 2171. Ana 6312, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 45, alterne 126 decimal 85. 2545, 2685, 6312, bom dia. Porção 10521, fechando o gol. São Salvador, só tem 859. São 3859, bom dia, informação Mike, prossiga. Entra Mike, eu sou estado de Curitiba. Ok, aguarde, corpo. Aguarde, só 359. Ah, molhado, traço já, já. Estou na 0, né? 3304, submantenha nível de voo 260. Restrita ao 260 para 3304. TAM 3304, chama centro Recife, frequência 126.0, alterne 128.8. Primária 260, secundária 288, 3304 da TAM, obrigado, bom dia. Tirei 6311, solos 20, direita, 121, 1. 219, pessoal. Siga. 319, táxi Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02. Autorizado para o aeroporto de Curitiba, nível 360, via rota do plano de voo. Alpesulo 21, Sorocaba, Alpesulo 10, corrigiu, Upper, Alfa 310, Orana, e após conforme. 310, primeira curva direita, agora elefa, após elefa direto nítico, percebe ferrovia. 5451 no transfondo e controle 208. Alfa, fez o zero, Orana, e quando o zero, curva direita, árvore, elefa, fez o tipo, transporte, quatro, quatro, dia, Salvador. Voo 1184 para mais. Voo 1184, acione identificação via Chile da Mare, desça para 4 mil pés, o ajuste no 017. 4.027. Sinal 1184, após Mário, você Ravito 366, desça para 4.000 pés, o ajuste na 017. Após Mário, voa 366. Papa Romeo Índia, Hotel Delta, Paulo Salvador. Papa Romeo Vitor, Hotel Delta, confirme estacionamento e pista de decolagem. Hotel Delta, copia. Vitor, Hotel Delta, autorizado voo local, Salvador, Salvador. Meu pés via corredor Axé. Se coordena com a torre 18.95, a decolagem da presente. O transponder 0117. Controle Salvador 120.80. Vitor Hotel Delta, confirme corredor Axé, meu pés. Vitor Hotel Delta, informação em curso novembro, para acionar chame a torre no 8.95, por favor. Paulo Salvador, muito bom dia, aqui é o San Mike Toyota, solicitando autorização de reboque da posição remota 14 para a posição 11 do Batmano. Para o Salvo. Autorizado o treinamento, chega pronto para decolar. Solicitando autorização de reboque para a posição 11 do Batmano. Cadê a torre? Do reboque, reporte no terno. Reportará no terno, mais aqui, ó. Papatango, Mike Lima, Juliette, a sua unidade está autorizada a chegar da AMAN, desça até o nível de voo 160. O Saera 01, reporte para mudança de regra de voo. Com 2171, sente da mais, autorização Congonhas 360. Voo 2171, copia. Copia. Voo 2171, autorizado São Paulo, Serra Brava, Serra Papá, via Upper Zulu 10 por base, após conforme a rota do plano de voo, nível 360. Escola da pista 10, perfil de saída da El, transição Motiva, transponder 5474, controle Salvador 120, decimal 80. 360 com voz aprovada, Zebra do 10 por base, plano de voo, de novo 10. Perfil da El Motiva, aquela 5474, controle 208, no portão 10, gol 2171. Gol 2171, informação em curso agora novembro, QNH 107, cotejamento correto, chame pronto. Gol 2171, gol 2171. Confirmador, está sendo 859, posição 4, pushback no momento. Está 3859, confirme o portão 04. Assim, o portão 4 está sendo 59. Da 3859, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Não precisa de investimento, acionar o 59. 38, desde em condições visuais, para nível de voo 055, o ajuste em Salvador 1097. 0017, é o 1 ao 055. Condições visuais, procedimento da televisão. Voo no 648, aciona identificação via chegada Mari, desça até o nível de voo 070. Via Mari 070, voo no 648. Alô, bom dia, o azul 2710, informação 90. Seu 140, Mike Lima. Mike Lima, Juliette, informa o tráfego, sua posição de 3 horas. 190 milhas, 1 nordeste, cruzando o nível de voo 130 em descida, eco 190. Estabilizou o final da 10, o voo 1184. Voo 1184, complete final RNAV, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895. Azul 2710, cotejamento correto, chame pronto. Bora. 184, continue a aproximação, ajuste no 07, como está circulando. Comprou a sul, não interfere. É. Delta decolar 240, pode parar o ondulado, transfere controle 208. Para o transfere controle, evita o seu Delta. Grato, pergunta, senhor. 84, fuso autorizado, pistão 0, vento 090 graus, 7 mais. Fuso, vou... 1184. Gente, voo na Prado Terra Vita 366, desça para 4.000 pés, o ajuste na 097. 366 para 4.000, ajustado mais de 3.000. Está o cruzamento com o Prado de Paripa. Meatriz, na guarda de cópia. Boa após o tráfego Vitor Hotel Delta. Liberados e autorizados, inicia o cruzamento, Vitor Hotel Delta. Está presente, direto Paripe, transfere 208, o Vitor Hotel Delta. Direto Paripe, transfere o controle, o Vitor Hotel Delta. Tá 3859, táxi até o ponto de espera 10, chame a 2 no 8, decimal 95, ajuste 10 no 7, bom voo. Autorizado táxi até o ponto de espera 10, 2118, decimal 95, ajuste 10 no 7, tá 3859. Bom dia. Professor Madeira, Papa Romeu, Vitor Hotel Delta. Papa Romeu, Vitor Hotel Delta, prossiga. E seu cruzamento Sul, Norte e Salvador, lá comprou de Paripe. Vitor Hotel Delta, sim. As condições visuais aqui a gente fecha na escuta do controle. Mantém condições visuais na escuta do controle, Vitor Hotel Delta. Noite 4, solo 43, livre direita e chame solo 21, decimal 9. Eu falo, chama, livre chama solo 219, o 184. O BAV após conforme rota do plano, nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída da EL, transição Motiva, transponder 5465. Controle Salvador 120, decimal 80. Aqui autorizado 360 para Guarulhos, via Alpes do Lu. 10, decola pista 10, da EU, Motiva, transponder 5465, controle 120, décima 8, Oceana R6311. Oceana R6311, o Pesulu 10 até por base, após a Pesulu no meio conforme rota do plano. Ok, a Pesulu 10 até por base, após a Pesulu no meio, após o transponder 6311. Oceana R6311, com o teu GMS correto, chame pronto, portão 02, informo. Ative a informação em curso novembro e o QNH 1097. Na 30 novembro, 63, número chamará. Salve, Salvador, aqui é o senhor Mike X-Ray Oscar, informando o tempo do reboque. Muito obrigado e um bom dia. Mike X-Ray Oscar, ciente, bom dia. Salve, bom dia, gol 1184. Bom dia, Uno 184, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04, Uno 184. Oi, 59, autorizado, Daniel, decolar, pista no 0, vento 090 graus, 629. Solo Gol 1184, Solo Salvador. É, nessa taxa aqui, antes da Delta, no Delta, tem muito cascalho de asfalto solto aqui, ok? Gol 1184, em taxa Eco. Taxa Eco, o senhor está informando, vou informar a administração do aeroporto. Delta, tem muito cascalho de asfalto. Vou no 184, ciente, vou informar a administração do aeroporto. Obrigado. 5, tá bom. Obrigado. Controle, Vitor Hotel Delta, alterna Serra Índia Eco Índia. Já avisou Serra Índia Eco Índia. Vitor Hotel Delta, ciente, frequência livre. Livre, Delta. no 648, após ITAP, voo Serra Vita 368. ITAP, Serra Vita 368, no 648, Globo. Satatango, Mike Lima, Juliette, desça para 2500 pés, o ajuste no 097, autorizado, final RNAVE, responsabilizado. Descendo para 2500, ajustado, autorizado, RNAVE 10, reportará estabilizado por Mike Lima, Juliette. Subida a bordo, cruzando agora 1500 metros. Plan 3859, contato radar, via CI Barbo 1, suba para nível de voo 360. 360, Plan 3859. Plano 648, desça para 4000 pés. O ajuste no 017. 4017, no 648. Oceano 6250, desça para nível de voo 050. 2065, informação em curso, lógica, QNH 107, copia. Voo 2065, autorizado destino Serra Bravo, Golfe Romeu, via Pesolu 10, Taubaté, nível 360. Decolada pistão no 0, perfil de saída da EL, transição Motiva, transponder 5506, controle Salvador 120, decimal 80. Voo 2065, autorizado Guarulhos. Voo 2065, cotejamento correto, chame pronto, portão 09. Autoriza Elefa para o SAM 3859. SAM 3859 autorizado, direto Elefa. Está presente Elefa, o SAM 3859. Plano 648 autorizado, afinal RNAVE responsabilizado. Reporte estabilizado na RNAVE, está autorizado, no 648. O Mike Lima Juliette, estabilizado a RNAVE, direção da Zero. Mike Lima Juliette, complete final RNAVE, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 295, bom dia. Oceano 6250 após o ITAP, voo Serra Vita 368. Desça para 4000 pés, o ajuste no 097. Para 4000 no 017. Após o ITAP, voo ao 368, 6250. Mike Lima Juliette, continua a aproximação. Pode usar com o campo, ajuste no 097. Está de volta com o campo, Mike Lima Juliette. Mike Lima Juliette, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 7 nós. Pista molhada. Sentido pouso na 10 do Mike Lima Juliette. 7-0, agora 648. Controle Salvador, muito bom dia. Papatango, Mike, Mike, Papá, informação novembro. Papatango, Mike, Mike, Papá, acione identificação via chegada mar e desça até o nível de voo 050. A chegada mar é o 050. Voo no 648, complete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. 295, 648. 6250 autorizada, final R-Nave responsabilizado. Voo 2171, não autorizado a acionar, chame pronto para o táxi. Sim, gente, livra pushback para a rede do 648, continue a aproximação, aguarde a utilização de pouso, ajuste no 017. Tem chuva sobre o campo, pista permanece molhada. Gente, 1648, gol. Chama 6311, solo Salvador. Eles estão confirmando pontos da nossa rota. Os autorizados, Apitulu 10 até por baixo, após Apitulu 16, depois conforme. Temos base Apitulu 44 até Pabog. Chama 6250, complete final R-Nave, chame a torre. Frequência 118, decimal 95. Mate Lima Juliette, solo ao 56, confirma a intenção de bate. Agiliza a direita ao livrar 121-129, eu solo. Livrar na próxima 129. Bom, no meu ponto de vista, continua a aproximação, tráfico do vazio somente pista livre, tráfico já livrando a pista. Atente, no meu ponto de vista, passando meu pé ainda. Espero no zero, via Índia. Próximo ponto de espera, chame torre no 8, decimal 95. QNH 10 no 6, bom voo. 10 no 6, livre táxi via Fátio Índia. Quadro no ponto de espera, 395. Bom trabalho, boa noite, você quer. Só fazendo mais Lima Juliette, que eu vou na porta. Mike Lima Juliette, táxi via Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa. Fala, Xané 6311, para o Bruxback, acionamento. Xané 6311, com Mike, Mike, Papá. Efetua o procedimento errado? Evasivo. Vai na Flora do Serra, Vita 366. Desça para 25010, autorizada. Final R-Nave, responsabilizado. Na Flora do Serra, Vita 366. Desça para 25010, ajustado 9097, o portal estabilizado, mais pra baixo. Mike Lima Juliette, autorizado táxi via Juliette, Padre Uno, na Lima, mantém posição e chama o Paulo em... Qual é só? Chama a torre, 18, decimal 95. Bom dia. Bom, 648, bom dia, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém, 648. É 6311, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi, informo que estão me checando junto ao centro a sua rota, ok? Ok, autorizado para o feedback e aguardando, 6311. Salvador, bom dia, Gol 2017 ano, posicionado da 1-0 pronto, visão com treco na final. Após o avião na final, a linha mantém pista no zero, Gol 2017 ano. Após o avião, a linha mantém 1-0, Gol 2017 ano. Já no 65, aguarde. O 2065, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi, portão 09. Azul 2710, autorizado a acionar, chame pronto para o táxi, no pátio 3. Autorizado a chamar para o táxi, 2710. Vou no 648, táxi via Juliette, portão 05. Juliette 05, no 648. Oxana 6311, solo. Prossiga. Oxalé 6311, modifique sua rota para Upper Zulu 10, Tango Bravo Echo. Permanece a saída. Upper Zulu 10, Tango Bravo Echo. 6311, permanece a saída da Echo. Oxalé 6311, correto. Para o táxi 161 a bordo, 4 horas e 40, Fernando Galeão, 6311. Chame a 3-1-1, táxi até o ponto de espera 1-0, chame a torre 1-8, decimal 9-5, QNH 1-0 no 7, por favor. 1-0 no 7, autorizado táxi, ponto de espera da 1-0, 2-9-5, 6-3-1. Falou, Chame a 6-2-5-0, livrou. Chame a 6-2-5-0, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 6-2-5-0. Papá, o meu tango Índia Bravo, solo Salvador. Papá, o meu tango Índia Bravo, informo que não tem a notificação no sistema, aguarde. Decolado 03, chama o controle 208, boa viagem. 208, bom trabalho, 2170. Controle Salvador, bom dia, Gol 2171, decolada, passa 1400. Gol 2171, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado após 2000 pés, direto letra. Após 2000, letra 2171 para o 360. Oi, boa tarde, bom dia, Tenente 39, ponto espera para nós. Ali, aí, mantém, Tenente 39. Ali, mantém, Tenente 39. Voo 2065, tempo 182, a bordo, alterno Galeão, 4 horas e 3 minutos. 2065, táxi via parte 1 até o ponto de espera 10. Qual é então? Táxi até o ponto de espera 10 via Índia. Próximo do ponto de espera chame turno 8, decimal 95. QNH 10 no 7, bom voo. Autorizado, táxi, parte 1 em Índia, ponto de espera 10, 8395, 17. Chame turno 8, decimal 95. 2095, mais calma. Muito bom dia, está passando Mike Mike Papá, passando 366, estabilizado, não é Renato? Mike Mike Papá, continua a aproximação, ajuste no 0 no 7, guarde e pistaria. Mike Papá. 6311, alinhada, decolagem 2 horas, ajuste no 0, vento 1, 50 graus, 9 graus. Decolagem no 0, 6311. As 8730, desça para o nível de 0, autorizado o Serrapta 366 para o R9. Pode para ingresso no pátio 1. E a pátio 3, repassará para ingresso pátio 1, 27190. Renegar no 0, no 7. No 0, no 7, para 5000 pés, o azul 2780. Olimpo 02, confirme, é o Força Aérea, confirme Força Aérea. 208, obrigado, bom dia, né? 319. Mike, Mike, Papá, da Visual, confirme a pista está seca, só. Afirma, aparentemente a cabeceira, até a metade da pista está seco e da metade em diante que está molhado, o Mike, Mike, Papá. Pista após a 17. São Duval, Visual, 500 pés, decola, comprou a Norte, transponder 0137. Transponder 0137. Sangue de Abraço chama a turno no 8, decimal 95 para decolar. Confirmando que é o B01. B01. Para ingresso, pátio 1 na Azul 2710. Azul 2710, táxi até o ponto de espera 10 via Índia. Chame a turno no 8, decimal 95. QNH no 0, no 7, bom voo. Obrigado, vai o seu ponto de espera da 10, torre 18-95, Azul 2710. Paulo, bom dia, Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Mantenha a escuta, aguarde cópia. O Gol 2171 pode ir para a Mótiva para evitar a formação? É de portão 08. Juliette para 08, Juliette para 0. Gente, por quantas milhas 2171? Por aproximadamente 30 milhas. avistados para sinal passar e travado. Mike, Mike, papá. Avistado, fique atento a pássaros aí no, a, ligeiramente à direita da carteira no 7. Tem tudo utilizado no 7, vento no 50 graus, 7 nós. Every pause, Mike, Mike, papá. Papá Romeu, papá Juliette, papá, é o solo voltando? Papá Juliette, papá, informa que eu tenho um plano aqui para as 12 horas, vencido, confirme. Papá Juliette, papá, informa que não recebi no sistema, aguarde coordenação. Juno, chame o Centro Recife, frequência 125 decimal 1, Terno 128 decimal 3. 25, 128, 3, o gol 21, Tetiano Gomes. Azul 2720, desde até 4, meu pai. Libra direita para Aerostar, estacionar sequência livre, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 2065, passando 1700, saída até 1. Gol 2065, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída da EL. Para o 360 via da EL, Gol 2065. Papá Juliette, papá, autorizado destino, IRC, Sierra November, India Charlie, via rota do plano de voo, nível 120. Decola da pista 17, perfil de saída Momo, após DCT conforme rota, transponder 5440, controle Salvador 120, decimal 80. Família Bravo. Autorizado o treinamento, chame pronto para decolagem, aí, Marcos. 2700, decolagem autorizada, pista 0, vento 140 graus, 9 nós. E decolagem 2700. Papá Juliette, papá, cotejamento correto? É, confirme o PLB? Confirmando o PLB 05? Papá Juliette, papá. Para o acionamento, chame a torre no 8995, informação em curso, lógica, ajuste no 0 no 7. Cidade Papá, tem interseção, reporte para ingresso na pista. O chame MF3, 111, chame o Centro Recife, frequência no 25 decimal 1, acerna no 28 decimal 35. 28 decimal 35, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, azul 27. 2700 decola, passando 1100 pés na saída. Onde? Azul 2710, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 70, após 2000 pés autorizado direto Conde. 70, 2000, direto Conde, azul 2790. Controle 208, dá um abraço. Papa Romeo para me lembrar. 2700, desça para 2500, pés. Reporte estabilizado na renagem. Para 2500, pés, reportar estabilizado 27880. Dona 094? Controle, o Papa Romeo, Tango de Abraço. Tango de Abraço, mantém-se em condições visuais, 500 pés. NH 1097, reporte 2020, afastado de Salvador. É, confirme o POB, autonomia, aeródromo de alternativa. POB único, a alternativa Serra Venda, e autonomia 3 horas, do Tango de Abraço.